deixei de ouvir, quis seguir por mim mesmo. Decidi achando saber que o meu agir era sempre o melhor. Só havia dentro de mim o silêncio.